tomador, Gol Romeia 06 para o puxo acionar na posição 8. Posição 8 aprovado, puxo acionamento, senhor. Chumitax, Gol Romeia 06. Camará, obrigado. Salvador, Golo 7 no 4, posição 3, pushback acionamento. 3 aprovado, senhor. Chame táxi no 7 no 4. Chamar o táxi no 7 no 4. Salvador, Gol 1, 896, portão 7, pushback acionamento. 7 no 7, não tem autorizado o acionamento na posição, aguardando o push 1896. Aciona na posição, aguardando o push 1896. Oi, boa noite, web 6746, baixo da base. Boa noite, web 6746, tráfego ainda não avistado, QNH padrão. Continua a aproximação, reporte avistando o objeto 6746. Continua avistando, web. Golo 7 no 4, táxi a bordo 159, autonomia 0238, Recife. Obrigado, senhor. Táxi aprovado, Indy Alpha, ponto espera pista no 0, QNH padrão. Chame pronto para decolagem, ponto espera pista no 0, no 7 no 4 do Gol. 2013, senhor, pronto. Táxi Gol 1606 com 3 horas de autonomia, alterna Natal, PLB 108. Salvador, aponte com 178, stand 11, request push and start. Gol 1606, táxi aprovado, ponto espera pistão 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem de ponto espera pistão 0 no 606. Chamará 606. Aponte com 158, clear for push and start, call me ready for taxi, sir. Clear for push and start, call me for taxi, aponte com 158. Gol 896, quadração grip solo, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, livre push, semi-taxi 896. Sente Plaza passagem, está livre, push, 1896, chamada para o táxi. Boa noite, correção, boa no 714, ponto de espera pronto. No 714, mantém um ponto de espera, senhor. Manterá. E 400 avistou o web, 746. Objeto 6746, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 1 no 70 graus, meia dúzia de nós, pistão no zero, molhado, escorregadio, objeto 6746. Ele pouso, pistão zero, web 6746. Alinho, mantém pistão no zero. Alinho, mantém no zero agora no 7 no 4. Direita, táxi autorizado via Alfa, reporte para ingresso na táxi Juliette nesta frequência, senhor. Vamos lá na Juliette para nesta frequência. Livre decolagem no zero, vamos 7 no 4. Salvador, gol 1606, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1606, após o início da rolagem do Boeing da companhia, autorizado alinhar e manter na 10 no 8, correção, gol 1606. Afirmativa, após a decolagem do gol, ali manter na 10, gol 1606. Com PLB de 98, alterna Fortaleza com 3 horas de autonomia. 3 horas Fortaleza, 098, senhor? Afirmo 098. Copiado, senhor, tem táxi aprovado via Juliette Alfa, ponto para pistão 0, TNH padrão. Ponto para pistão 0, chame pronto para decolagem no 896. Juliette Alfa, ponto espera chamada 830, na mesma 1896. 4, decolado 01. Chama agora o controle 119, decimal 35, senhor. Bom voo. 119-35, voo no 714. Salvador, é Portugal 158, request taxi. É Portugal 158, clear taxi via main apron, then Juliet and Alpha to holding point for Nui 10, QNH1013. At holding point for Nui 10, call me ready to departure. Correction, call me ready to take off for Portugal 158. Apron, then the Juliet and the Alpha to holding point for Nui 10, Portugal 158. De passagem ao Airbus 330 do Portugal, em direção ao ponto de espera, após ingresso na Juliette para o portão 612, o Webjet 6746. Postap 612, Webjet 6746. Vento 1,70 graus, 0,59, ajuste padrão. Autorizado a decolar pistão no zero, gol 1,606. Livre decolar, gol 0, gol 1,606. Quando espera, dá no zero, pronto, 1,896. Gol no 8,96, após o início da rolagem do Airbus, correção do Boeing da companhia. Autorizado a alinhar e manter na 10, no 8,96. Após rolagem, aí mantém 1,896. Uno 606 decolado aos 04, chama agora o controle 119 decimal 35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, Uno 606. Uno 896, vento de 1,80 graus, 62 de nós, ajuste padrão, autorizado a decolar pistão no zero, gol 1,896. Autorizado a decolagem 1,896. Salvador, Portugal 158, holding point 1,810, ready for departure. Portugal 158, line up and wait, runway 10. Line up and wait, 31910, Porsche 158. Portugal 158, airborne at 09er. Contact and also with the departure frequency 119.35. Tenha bom voo, sir. 119.35, Portugal 158. Boa noite.